Yeah. Autorizado por uso, pistão no zero, vento 180 graus, 7 nós, pistão olhada. Leve pouso, 90, 63, 93. Salvador, muito boa noite, Alfa 3305. Alfa 3305, boa noite, continua a aproximação, reporta visual, ajustando 019, espalmo, chuva nas vizinhanças, pista molhada. Gente, chuva nas vizinhanças, 3305, chama visual. Oxana M3, 13, solo 0000, direita 121, destino 1. 121, 1, 6, 3, 1, 3. Pistão 1500, 3305. Pistão 3305, vento 170 graus, 612 a nós, ajuste no 019, autorizado por 10. Oxalá 6303, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Táxi na linha até o portão 04, Oxalá 6303. Salvador, boa noite, ao Rio 5974. Salvador, é o Rio 5974, boa noite. Rio 5974. Valeu, Rio 5974. Oceano 63, 1-0, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém, é 1-0, 63, 1-0. Mandou, Rio 5974. Posição 3, puxa o estacionamento. Aguarde, puxa, 3, 8 no 5. 305, solo 03, direito 121, decimal 1. 121, decimal 1, obrigado. Boa noite, é o TAN 3305, lembrou? TAN 305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Via táxi Alfa Juliette pro portão 05. Informa o TAN 3305 que a pista está escorregadia. Sim. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 019. Vamos, chuva nas vizinhanças, pista molhada e escorregadinha. Ok, ciente, obrigado. Continuando a aproximação, Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós, pista molhada escorregadia. Livre pouso na 10, azul 4298. Oceano M3 no zero, decola 205, chama o controle 120, correção 119, decimal 35, mobo. 119, decimal 35, obrigado, bom trabalho, Felipe. Salvador, a posição 3305 é 5, né? Afirmo. Obrigado. Pushback, acionamento, gol no 096, no 09. Gol no 096, autorizado, chama táxi. Chamaremos táxi, gol no 096. Direita 121, decimal 1. Direita 21, 4, 2, 1. Fala, Zuka 298, Zou. Confirme? Azul 4298, Zou, na Eco. Azul 4298, táxi Alfa, reporta sua táxi 6 Juliette. Alfa 6 Juliette, copiando. Oito, pronto para o táxi com 165 a bordo, alterna com fim, 3:45. Tá 3815, táxi autorizado via Taxi Inc até o ponto de espera da pistona 0. No ponto de espera, chame a torre no 8.95, quem nega o no 0 no 9. Via 19, via Índia no ponto de espera da 10, 1895, da 3815, bom. Azul 4298, Juliette, portão 01. Azul 4298, copiou? Juliette, portão 01, no azul 4298. Juliette, portão 1498. Vamos, Salvador, voo no 096. Pronto para o táxi, 1046, boa. Com 3 horas de autonomia, alterna, Teresina. Marinha de Gola, pista 10, está 3815. Via Pátio Taxo e Índia, no ponto zero, chame a torre 198, decimal 95, QNH 10, 19. É, chame a Taxo via Pátio, via Índia, ponto zero, da 190, vai chamar a torre 10895, ajuste 190, bom, 0095. Azul 2782, continue a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 019, vamos chuva nas vizinhanças, pista molhada e escorregadia, com azul 2782. 7. Azul 2782, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós, pista molhada e escorregadia. Azul 2782, copiou? Sente da livre pouso, azul 2782. Então 3815, decolados 14, chame o controle 119.35. Salvador, está na escuta do 6313? Prossiga. Estamos, Guarulhos, 360. Dá um pouco de certeza, tá? Pode me adiantar a saída, por favor. Está pronto, cópia? Estou pronto. Oceana 6313, autorizado Guarulhos via Pesulo 10, Taubaté, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem em curva à direita, na saída da El Leta Motiva, transponder 5065, controle 119, decimal 35. No nível 360, decolando a 10, curva à direita, efetua da El Leta Motiva. Vai pela uniforme de Luno 0 até Taubaté e depois conforme o plano. O transponder 5065, eu poderia sair de 5093, que é o Oxané 6303. Oxané 6303, procedimento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Torre, boa noite, o Rio 5974. Rio 5974, boa noite, continua aproximação, ajuste no 019, informe chuva nas vizinhanças, pista molhada e escorregadia. O 5974. 5974, baixado travado. Solos 1-6, agilizando, libera a direita, chame solo, 1-12, 1-1. Libera a direita, 1-2-1-1, agilizando, 2-7-2. Vento 190 graus, 12 nós, autorizado pouso pista 10, pista molhada e escorregadia. Afirmativo, livre pouso 10. Solo, buenas, azul 2782, livrou a sua. 782, boa noite, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, atendeu o sinalizado naquele pátio, azul 2782. Alfa Kilo Pátio 3, ficará atento, valeu, azul 2782. 096, autorizado ali, MT, Y0. Ok, Martim, 90, bom, 90, 96. Quando o solo 19, libera direito 21, decimal 1. 21, chama. Fala, boa noite, é o Rio 5974, Lipro. Rio 5974, boa noite, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3. Atenta o sinalizador naquele pátio, Rio 5974. Alfa, Kilo, Decorados 2-1, chame controle 1-9, decimal 3-5. Será preciso, grava, Rodex. para Mike Young Fox. Mike Young Fox. Boa noite, prossiga. Boa noite a todos. O Young Fox solicita autorização de reboque. Estou parado aqui no gate número 8, até a remota do mesmo pátio aqui, número 12. Muito bem, então Mike Young Fox aqui é reboque do portão 8 para a remota do pátio principal, é isso? Positivo, remota do pátio principal 12. Gente, Mike Young Fox está te autorizado o reboque do portão 8 para a remota do pátio principal, mantendo a escuta constante, chame ao término Mike Young Fox Touch. Positivo, ao término eu me chamarei, grato. Salvador, boa noite, Aeropaz 084, stand 11, Airbus 330-200, with information, echo, ready, start up, and push to Madrid. Ready, Bad, call to Europa 04. Salvador, Europa 084, how long delay for the clearance? Europa 084, right to copy now. Ready. Europa 084, clear Madrid, via Upper Zulu 10, until Natal, then Upper November 873, after flight plan hold. Flight level 370, book a departure and depart transition. Turn left after the departure, call code 5067. Europa 084, as long as I understood, take clear to Madrid to intercept the Arpa November 873, flight plan route, flight level 370, depart transition, squawking 5067. Can you confirm? Affirmative, 5067, squawk code, and took a departure and depart transition, report that pusher up 34. Okay, then Puka, departure, all the rest is correct, and we are ready for push, Europa 084. Departure, push, Europa 081. Say again for Europa 084. Report, right to push, Europa 081. We are ready for, to push, Europa 084, ready. Europa 084, clear push back, set up, report, right to taxi. Push back and set up, we call you taxi, Europa 084. emergência. Salvador, boa noite, chamei a 62 do Papa. Eu acho que ninguém resolve nada. 6224, afavistado, chega o trem, título 0, molhada, vento sul, com 62 de 9, ajuste no 09, pouso autorizado. Livre pouso no 0, janela 6224. 6314, cuja só. Autorizado, puxa, que você não é contato, janela 6313. Ele quadra 98, chame o presidente do Almeida. Azul 4980. 4980, boa noite, protocolo. Pronto. 4980, autorizado Recife, via pessoa número 7, nível 350, saída da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponda 5072. Gente, então autorizado Recife 350, pessoa número 7. Transição Caju, transponha 072, controle de 93, Caju, 4-0. É porta, puxa tudo. Trabalha a porta 1. Corre, boa noite, Bono 246, final. 3, tá com 171 na voz, autonomia de 430 até na galhão. Chama 313, autorizado, táxi em índio, ponte para 10, torre 18, small 95, legal, 10, 19. Ok, via índio, quando ponte para torre. Salvador, Europa, 084, retaxi. 1, 2, 1, decimal 1. 1019. With 1019, we it's clear to taxi via India to runway 10, Europa 084. Solo Salvador, boa noite, Xenero 624. Xenero 624, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, Salvador Azul 423, QLS, São Zero. Ela é 6313, mantém o posto, tá? Azul 435, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardiana Azul 435. Corre. Salvador, boa noite, o Rio 5972, está no localizador, aguardando o Glide, tem a pista à vista. Coro 246, no solo 46, libere a pista via Fox, Trot, chame solo 21, décima 1. 21, obrigado. Rio 5972, porte externo, marcha travado, tráfego avistado. Portal externo, marcha travado, Rio 5972. Azul 4235, cheque 3 de pouso, vento 190 graus, 089, ajuste no 019, pouso autorizado, pista 0. Posto Pistão 0, Azul 436. Boa noite, o Chile 633. Boa noite, o Chile 633, mantém o ponto de espera. 03, rapaziada, 6224. Movimento para o 4235. 190 graus, 8 nós. Deixa eu só evoluir mais um pouco, que eu avalio a possibilidade de ingressar e decolar. Muito obrigado. Xenia 633, tem condições de decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada? Mantém. Autorizado, aliás, manter a pista no zero, Xenia 633. Mantém no zero, Decolagem autorizada, pistola 0, vento 190 graus, 08 nós. Decolagem 6313, Salvador Tower, Aeropan 084, Holy Short, Runway 10, traffic on final impact. Fazer a inform, maintain position on holding point lá no A10. On inbounder on Europa 084. Fazer a inform, maintain position. Europa 084, we maintain position in a holding point. Correio 5972, passou a estar baixar travado. Rio 5972, pista molhada, sem chuva, vento 190 graus, 08 nós. Ajuste a tinta no 01 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, Rio 5972. Quadro 5-1, controle 1-9, decimal 3-5, boa viagem. 1935, muito obrigado pela colaboração, senhor. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, voo 8888, vai passar em dia terra, baixou e travou. Informação, aguarda pista livre, voo 8888. Aguarda, 88. Solo 5-3, libere a pista direita via Foxtrot, chama o solo frequência 121, decimal 1. Cruz 900. 8888 no solo 55, direito 121 decimal 9. É, perdão, 21 decimal 1, né? 8888 no solo? Ah, 2. Solo, Salvador, boa noite, 8888, Divana na Fox, na sua escuta. Zero wind is 180 degrees, 08 knots. Eu sei que é 10, Alba, Juiz, bom. 8888. Alfa, Juliette, portão 2, 8888. Trago Salvador, boa noite. Delta 3305, senta a informação Alfa para cópia. Delta 3305, recebe autorizado. Roda fan plano, nível 330, saída PUCA, transição Caju. Com curva à esquerda após decolagem, transponder 5077. Autorizado, Recife, nível 330, com fase no plano de voo. Decolada pista 10 no perfil da PUCA, Caju, com curva esquerda. Transponder 5077. Poderia informar a frequência do controle? Controle 1 no 9.35, reporta push, 3305. Frequência do controle em 1 no 9.35, depois andamos por posicionamento, na 3305.